Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço carinhoso para os amigos da Rádio Milênio, Milênio FM, que fica na cidade de Itapura, São Paulo. Um abraço ao meu amigo Telton Araújo, o Telton Araújo e toda a sua equipe aí da Rádio Milênios FM, que exibe o nosso programa, aliás, Mundo Sertanejo, Ligação Nacional, Cleiton Aguiar e outros programas gerados aqui pela nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. Um abraço, viu, amigo Telton Araújo e toda a equipe da Rádio Milênios, aí na linda cidade de Itapura, interior de São Paulo. Um abraço, muito obrigado pela parceria, viu? E conforme anunciamos antes, a partir de agora, um bate-papo com um assunto em pauta de muita importância, que é saúde. Vamos falar de saúde. Você, fumante, você que parou de fumar, preste muita atenção a partir de agora nessa conversa bem informal que vamos ter a partir de agora com a Osanira Martins, que é da clínica Action Laser. Osanira Martins, bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Alô, ouvintes de todo o Brasil. Como anunciou Diego Valadares, eu vim falar de saúde. Mais precisamente, de parar de fumar. Todos os fumantes do Brasil que desejam parar de fumar têm à disposição um tratamento muito bom, que é a Action Laser. Action Laser é uma técnica desenvolvida em Toronto, no Canadá, por uma cientista acupunturista que ajuda as pessoas a se livrarem do vício de fumar sem muita dificuldade. Temos até hoje 100 mil fumantes tratados, deles 85% param de fumar na primeira aplicação. É um tratamento, uma acupuntura a laser. Osanira Martins, qual o procedimento dessas aplicações? Explica para os nossos ouvintes como é que é feito esse tratamento na íntegra. Bom, nós temos 17 clínicas espalhadas em todo o Brasil e o tratamento consta, a pessoa marca uma consulta, vai até a clínica, faz uma entrevista, recebe todas as orientações, faz uma aplicação de laser e recebe uma medicação para desintoxicação. Tem um acompanhamento de 90 dias para qualquer dificuldade que os nossos clientes tenham, pode voltar a qualquer momento sem nenhum custo adicional. Muito bem, daqui a pouquinho a gente continua com esse bate-papo falando de saúde, que é muito importante. Com certeza, os nossos milhões de ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo, viu, Osanira? Que acessam também, nós temos os internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouvem nosso programa, além dos nossos milhões de ouvintes que temos também através das nossas rádios parceiras, que são nossas afiliadas pelo Brasil inteiro, que exibem o nosso programa. João Neto e Frederico vão cantar e daqui a pouco continuamos o papo com a Osanira Martins falando da Action Laser. É uma técnica para os nossos fumantes pararem de fumar. Vamos parar de fumar, gente. Faz mal para a saúde. Tá combinado. Cantam João Neto e Frederico. Dá pra nascer alguém que me prenda e me faça mudar. Tá se acostumando, é meu jeito de amar, porque sou viciado num rabo de saia. Não adianta fazer cara feia, emburrar, fala sério, eu não sou de ninguém. E não pense que eu vou te escutar, pois seria burrice abrir mão de um além. Se você acha que eu não vou pra balada e que o meu dilema é ficar dentro de casa, vou sair com meus amigos, vai rolar um movimento. me prenda e me faça mudar. Tá se acostumando, é meu jeito de amar. Que sou viciado num rabo de saia. Não adianta fazer cara feia, emburrar. Fala sério, eu não sou de ninguém. E não pense que eu vou te escutar, pois seria burrice abrir mão de um além. Se você acha que eu não vou pra balada, que o meu dilema é ficar dentro de casa. E você não sabe. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço carinhoso para minha querida ouvinte, Maria Neide, aí do Bar da Neide, em Presidente Venceslau, interior de São Paulo, né? Ela disse lá no e-mail que os clientes dela, que ficam lá no bar, jogando aquela sinuquinha, tomando aquela cervejinha, jogando conversa fora, né? É, todos gostam de ouvir Mundo Sertanejo. Muito obrigado, um abraço a todos vocês que estão curtindo nosso programa, também aí no Bar da Neide, em Presidente Venceslau. Valeu, Neide! Obrigado pelo carinho, viu? Beijo pra vocês aí. Nosso amigo Antônio Januário, da Rádio 104.9, em Humaitá, no Amazonas também, exibindo nosso programa. Um abraço aí pro presidente Nelson... Casa Grande, o coordenador de programação Marcelo Venazi, também o sonoplasta Luciano, o nosso amigo Raulim Magalhães, que é o do conteúdo, né? E a nossa querida recepcionista Fabíola. Um beijo para vocês aí, muito obrigado pela parceria, viu? E a todos os nossos ouvintes aí na cidade de Humaitá, Estadão do Amazonas, ouvindo Mundo Sertanejo. Vamos continuar a nossa conversa, esse papo que é de suma importância para os nossos amigos que fumam, né? Os ouvintes do Brasil inteiro que fumam, querem parar de fumar? Olha, vamos continuar conversando com a Ozanira Martins, que é da Clínica Action Laser. Ozanira, a Clínica Action Laser, você me confidenciava em off, e são 17 clínicas no Brasil inteiro, né? Sim. Você poderia ir citar em algumas capitais onde está instalada a Clínica Action Laser? Além de Brasília, que é a clínica comandada, dirigida por você, né? Certo. Além de Brasília, nós temos Action Laser em Belo Horizonte, Belém, Imperatriz no Maranhão, Uberlândia em Minas Gerais, São Paulo, nós temos duas clínicas nas capitais e temos em cidades do interior, São José do Rio Preto e Santo André. Temos em Recife, Rio de Janeiro. Então, a Action Laser está no Brasil inteiro, né? É. Assim, é claro, para você, para você que quer fazer contato com a Action Laser Brasília, os nossos ouvintes do Brasil inteiro que queiram realmente parar de fumar, olha, eu vou a Brasília fazer esse tratamento, eu quero parar de fumar, vou procurar a Action Laser. Quais são os contatos, Ozanira? Aqui em Brasília, o nosso contato, nós estamos instalados no Centro Empresarial Brasília, é setor de rádio e TV Sul, na sala 427 do Bloco B. Nosso telefone é 3322-7300, 3322-6410. Poderão também acessar o site www.actionlaserbrasilia.com.br.

Times transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Times chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2, da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Hoje estamos recebendo Ozanira Martins, que é uma terapeuta que ajuda você a parar de fumar, viu? Você que está ouvindo nosso programa e pelo Brasil inteiro, olha, atenção, a Ozanira Martins vai explicar detalhadamente agora como você pode parar de fumar. Se quer parar de fumar, você pode parar. Ozanira Martins, como é que é feito todo o processo de agendamento, as aplicações? Explique para os nossos ouvintes, por favor. Bom, precisa ser agendado com antecedência, pelo menos 2 dias de antecedência, através dos telefones. Chegando na clínica, preenche uma ficha com a secretária. Eu, terapeuta, faço uma anamnese com o cliente. Ou seja, uma entrevista. Uma entrevista, né? Sabendo dos seus hábitos, doenças, toda uma entrevista sobre a sua pessoa, o seu estado atual. Sim. E depois eu explico como procede o tratamento. Dou orientações que... para o cliente, depois da aplicação de laser, se ele se decidir pela aplicação do laser, nós fazemos a aplicação logo em seguida. O laser é aplicado em diversas partes do corpo, mas na aurícula, na orelha. Sem nenhuma contraindicação. Sem nenhuma, né? Contraindicação, não fura, não traz nenhum risco para a sua saúde. Não abre nenhuma porta de infecção, não fere, não fura, não dói, não tem problema, não traz nenhum risco para a sua saúde. E nós fazemos a aplicação, que dura em torno de 20 minutos, 20 a 25 minutos, em todas as partes do corpo. E tratamos pontos de vício, pontos que vão ajudar a pessoa a desintoxicar, a melhorar a ansiedade causada pela falta do cigarro e outros pontos dependendo das queixas do cliente. Entendo. Voltamos. Daqui a pouquinho mais bate-papo com a Ozanira Martins sobre esse assunto que é muito importante. Marcos e Belucci cantam. Será que vai rolar? A gente sempre fica junto, a gente se dá bem. O pessoal até comenta, mas o que é que tem? Meus amigos até torcem pra um rolar e perguntam todo dia se até rolou. Tem até gente casando, a gente sem saber. Só que essas brincadeiras me fizeram um dia entender que de tanto ficar junto eu não consigo te esquecer. Será que vai? O pessoal até comenta, mas o que é que tem? Meus amigos até torcem pra algum rolar e perguntam todo dia se até rolou. Tem até gente casando, a gente sem saber. Só que essas brincadeiras me fizeram um dia entender Zanira Martins, em Brasília, por exemplo, eu tenho amigos que pararam de fumar na sua clínica. Inclusive, o compositor, cantor Nonato Moleta, que já esteve com a gente aqui, ele parou de fumar a partir da primeira aplicação na sua clínica, há 20 anos atrás, inclusive. Ele disse que não sente a menor vontade de fumar. Ele é um testemunho vivo, né, desse tratamento na sua clínica. Nonato Moleta e, com certeza, tantos outros aqui de Brasília que pararam de fumar através da sua clínica. Explica mais uma vez direitinho, Zanira, para os nossos ouvintes do Brasil inteiro que queiram realmente parar de fumar, não quer mais fumar porque está se sentindo prejudicado, a sua família, a sua saúde está em jogo, da sua família também, porque a fumaça do cigarro, ela de uma certa forma, ela contamina as pessoas que estão nos arredores do fumante, não é verdade? Então, mais uma vez, fique à vontade, explique para os nossos ouvintes, porque nós aqui do programa Mundo Sertanejo queremos que você pare de fumar através da Action Laser. É questão de querer, né? E ação, agir. Na verdade, parar de fumar não é fácil, mas também não é impossível. E existe muito tipo de ajuda. Quem quer parar de fumar, qualquer ajuda é válida. A Action Laser, atualmente, é o tratamento mais eficiente do momento, mas tem muitos outros que também funcionam. Então, quando você quer parar de fumar, procure qualquer ajuda. Não importa o tempo que fuma, a quantidade de cigarros que fuma, todas essas ajudas vão fazer com que você pare de fumar. Mesmo que você já tenha algum mal causado pelo cigarro, em qualquer tempo que você para de fumar, você só adquire benefícios, você só vai ter mais qualidade de vida. Por exemplo, se você já tem um enfisema pulmonar e acha que já estou com enfisema, não preciso mais parar, mas precisa sim, porque a partir do momento que você para de fumar, o enfisema se instala ali, se estabiliza, ele não vai para frente. Não progride. Não, né? Progride. Ele não regride, mas estaciona ali. E você só vai viver melhor. Muito bem, Zanira Martins. Olha, pena que o nosso tempo é meio corrido, mas você já está convidada a vir mais vezes a falar sobre esse assunto de tão importância, tá? Para os nossos ouvintes. Agradecemos muito a sua presença, está convidada, como disse antes, a vir mais vezes e fique à vontade para falar mais uma vez o telefone para as pessoas que queiram fazer contato com a Action Laser em Brasília para parar de fumar. Fique à vontade. Eu que agradeço a boa vontade de vocês em me receber aqui, agradeço ao público ouvinte e quero anunciar aqui mais uma vez os nossos números em Brasília. É o 61. 61-3322-7300, 3322-6410. E o site www.actionlaserbrasilia.com.br. É só pesquisar lá no Pai Google, né? É verdade. Ô, Zanira Martins, muito obrigado, viu? E venha mais vezes. Obrigada a vocês e estou sempre à disposição para estar com vocês aqui falando desse tratamento. Tá aí, pare de fumar, procure Action Laser, acesse www.actionlaser.com.br. Cleiton Aguiar canta, Jesus Menino de Rua. É com você, Cleiton Aguiar, canta. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi criança sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem.